We are. Não quero nada que não venha de nós dois. Não creio em nada do que eu conheci antes de conhecer. Queria tanto te trazer aqui pra te mostrar, pra te mostrar por quê. Não há nada aqui, ponha tudo em seu lugar. Eu sei, o meu lugar está aí. Dun, dun, dun, dun, dun. Oh, oh, oh, oh. Thank you. mostrar, pra te mostrar, pra te mostrar.